Juliette, o Fox Papa Mike. Fox Papa Mike, ingresso taxi Juliette, na Lima. Observe, através do portão na 09, observe o balizador, ok? Até a taxi Lima. O senhor vai seguir o balizador até a taxi Lima. Cliente, na Juliette, vai seguir o balizador até a taxi Lima, o Fox Papa Mike. E na Lima, chame o Torre 1895 para prosseguir o táxi até a Aerostar. Negativo, na Lima 1895 para prosseguir. Na 7, decolador 20, controle instalador 208. 208, grato, boa noite. São 3897, contato radar, suba nível 320, direto 10. 320, direto Leber, tá? 3170. Confirma, está autorizado por zona 7, o Mike Geraldo. Afirmo. Que o 30 é baixa carga. 645, com o Tati, com 142, 3039, até na cadeia. 645, táxi autorizado, Índia Yaka, da Contesperma, Contesperma, 2895, ajuste de altímetro, valeu, moço. Autorizado para táxi de alto, Contesperma, 2895, Contesperma, 2895, Alô, Fox, tá falando que por enquanto não tem ainda o visual do companheiro da entrada. Ajuste de altímetro, uma vela, uma ação. Olha, Carlos Magalhães. Próximo ponto de espera, 1.0. Coronel 645, mantenha o ponto de espera da pessoa no 0, número 2, para decolagem. Ok, então mantenha o ponto de espera com o número 2, no mesmo. Mike, pode prosseguir mais um pouco à frente? Você vai observar logo uma viatura de operações da Infraero, que vai fazer aí o balizamento. Sim, sim, tá aqui, obrigado. Observo mais, eu quero trabalhar e manter a pistão no 7. Já tem o visual do balizador, tá? Charlie Alfa, 1-0 autorizado, livre na papá. Não tá livrando na papá, graças. Salvador, boa noite, é 17-2, 0-2. 17-2, ciente, mantém mais fé. Papo Alfa Romeo Bravo Fox Mike, após decolagem, cruze 600 pés e curve à esquerda para executar a perfil da Puca. Vento, 110 graus, 1 2 nós, decolagem autorizada, pinto no 7. Patrocínio autorizando olhar e manter, pistola 0. Alinha e marcial no 0, vou no 64. Marcial, falou 2-4, vai ter lista. Salvador Alagoinhas, 050, conforme rota, decola pistola 7, curva à esquerda, saída Momo, apoio direto. Controle Salvador, frequência 120, décima 8, transponda 5004. O Batico se encontra, o Officer de Mike? Entendeu? Tá, Fox Mike, decolado aos 26, controle Salvador 108. 208, obrigado, boa noite. Torre Salvador, Papa do Encontro, Fox Mike. Ah, tá bem, para prosseguir para Aerostar. Cruzamento autorizado, pista no 7, prossegue até Aerostar. Jamo. Direto do Jamo, Bravo Fox Trot Mike. Autorizado, ficou no 0, no 20 graus, no 3-9. Deixa a decolagem, quando der 4. 3897, chame 125 em 125.1, alterno 33.95, 3897. Com 1-2-3-5-9-5 1-2-5-1-3-3-9-5 Salvador, Belo Horizonte, 1-8-0, Golfo 77. Decola pistola 7, curva direita, saída coral, controle 1-2-0-8-5-4-0-5. Controle Salvador 208. Salvador 208, boa noite, 64. Então, boa noite, bom 64. 1645, contato radar, subo nível 360, direto Leda. 360, voando Leda, é um voo no 64. Lima Juliette, boa noite, você. Sierra Bravo Delta Novembro, 400, 1-1-7, decola pista 97, curva direita, saída A, após transição Alefa, controle 1208, transponder 5554, Mike Lima Juliette. 7-1-2. Arco, transição elétrica. Transição autorizada no meu 4-1-2. Direita após a decolagem, bate com 5-11 e o POB. Chame torre 1-1-8-9-5, ajuste de altímetro no gama. Azul 2712, decolado 30, controle de Salvador 108, transponder 5557. Vai modificar para 5557, o controle da 0.8, boa noite. Fala, 2000 PR, livre NS, X-Way, Y0, reporte estabilizado. 2000 livre X-Way, 1-0, reporte estabilizado, na 705. Passa a rua, Bravo, Foxtrot, Mike Chan, Centro Recife, em 1.26.85, alterna 1.25.45. 1.26.85, confirma secundário. 1.25.45, bom louco. 1.25.45, obrigado, uma boa noite. Fala, bem, boa noite, Azul 2712. Azul 2712, contato radar na decolagem, suba para o nível 1.970, direto com ele. Conde 1.70, Azul. Autorizado em Jair Alfa, até o ponto 0, no ponto 0, chame 2, 1-1-8-9-5, ajuste de altímetro 1-0-9-5. Uno 645, chame de Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Centro Recife 351, alterna 3395, bono 645, boa noite. Estabilizou, né? 705. 705, torre 1895. 900, obrigado, boa noite.

Alvoro, curva direita, saída Arbor, transição Alefa. Controle 1208, transponder 5011, Trem 3283. Autorizado, nível 360, depois do 197, roda 110, curva direita Alvoro, fechou Arbor, Alefa. 120, decimal 8, 5011, controle 3283. Não, 9, chimicron, pode chegar em cima. noite, azul 2781, ciente da informação, papá. Autorização para a vitória da conquista, nível 180. Azul 2781, não guarde a cópia, ajuste de altímetro 10, 195. 10, 195, aguardando cópia 2781. Salvador, boa noite, eu sou 3197, informação, papá, Rio de Janeiro. 02, aguarde a cópia, ajuste de altímetro 10, 195. Próxima Juliette, na site 05. Boa noite, 705, ingresso de Juliette, portão 2. Portão 2, site 05. Salvador, são 3197. O número 2 para a cópia, aguarde, o ajuste de altímetro 10, 195. Aguarde. 360, direto 3, deixar a M2 para nós. Chame o Mike e traga o perigal, chame o ponto de perto que você for. Correção, então, Mike Lima, Juliette, está autorizado, chame o ponto de perto da papá. Salvador Conquista, 200, via roda do plano de voo, decola a pista 90, curva direita, saída arco, transição elefa, controle 208, transponder 5014. Autorizado então, vitória da Conquista, nível 200, decola da 10, curva direita após a decolagem, na saída árbol, elefa, o controle de saída 1208, e o nosso transponder 5014, azul 2781. Pátio 3, chame pronto. Pátio 3 está pronto para puxar o estacionamento azul 2781. 3 alto, chame táxi. Chamar a táxi 2781. 3197, copia. Pronto. Salvador Galeão, 360, para 9857. Decola pistão 90, curva direita da El Leda Irumi. Controle 9208, 5553. 360, autorizado, Salvador. Super 9858. 857, recorda a pista 10, curva direita, saída da El Leda, Iru, controle 208, transponder 5553. Portão 7, me pronto. 7 ao sol. Prossiga. Ok, o seu plano acaba de vencer, mas eu já coordenei com o Recife sobre a sua decolagem, ok? Mesmo com o plano vencido. Você teve estimado no máximo 10 minutos sua decolagem? A nossa decolagem aqui é prevista para 2158. Ah, o plano está para 2158 no seu sistema? Afirmativo. Ok, é porque no meu sistema está para 2058, então eu vou dar uma checada se tem alguma dali. Ok, por favor. E acabei de checar no meu sistema, não tem nada, nenhum adeliado, senhor, para as 2158. Por gentileza, dá uma checada no, com a companhia para ver se foi feito realmente aqui. Ok, a gente já vai. Já está pronto para mim, poxa. É, mas de qualquer caso, o centro já autorizou com o plano vencido, então foi só um instante para iniciar o puxa. Eu tenho um aeronave da companhia que puxou no modo, ok? Ok, certo. Mike Lima Juliette, decolado 45, 14, 208. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Papa Tango, Mike Lima Juliette. Decolou para o perfil da Airbus, transição elétrica, cruza 3. Papa Tango, Mike Lima Juliette, contato radar na decolagem, subo para o nível 400, direto elétrico. 400, direto elétrico, Mike Lima Juliette. Puxa, né, 6259, chame sempre para o Recife, em 125 decimal 1, alterno 33 decimal 95. Azul 2712, 11 milhas para a posição Conde, serviço radar terminado, submantém a nível 170, guardando descida com Aracaju. Chame Aracaju em 120 decimal 3. 120 decimal 3, já está Quebec, prossiga. Mexi, táxi, tá, ponto de espera até ser papá. Taxa 3283, a bordo 174, alternado Uberlândia com 3 horas. Taxa autorizado, India e Alfa, tá com 0 no comandante, chama 1895, ajuste de altímetro 9095, 2 horas. Zero, India Alpha, 19.3.3. Então, 3167, código de equipe de sola, com o 09 da companhia passar em Itaguá, está autorizado para o espelho de plantão 7-5. Com a 09 na Itaguá, está autorizado, está 3-09-7. Para o táxi azul 2781, tem 71 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, até ano, Montes Claros. Azul 2781, não segue a nave da TAM até o ponto de espera, via parte principal, Índia e Alfa. O ponto de espera 1895, ajuste 1095. Ok, segue a nave da TAM, pátio 1, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 1895, 1015 é o ajuste do centro 2781. Mike Lima Juliette, chame Centro Recife, em 128.8, alterna 126.0. 228.260, boa noite. Autorizado, olhar e manter, pistão na zero. Ali manter, pistão na zero, 3, 2, 3. Salvador, muito boa noite, azul 2781, ponto de espera da 1-0-3. Gente, azul 2781, mantém a ponte de espera. Mantém a ponte de espera, 2781. Papa Tango, Oscar Lima, Quebec, decolado 55, controle de Salvador, 1-0, decimal 8. 2-0-8, Oscar Lima, Quebec, obrigado, bom trabalho. Campinas, 3:40, tem 206 a bordo. Contato cadastro, bom nível 180, direto coral. 180, direto coral, Oscar Lima Quebec. 1099, com a informação do papá. Portão 8, alta de acertar sobre o comando. 1099, Salvador, com fins autorizados, 360. Via o Presolo 21, decola pista 10, curva direita, saída arbota, transição elétrica, controle 1208, transponda 5034. Autorizado, com fins ainda 360, via Presolo 21, decolando da 10, curva direita, saída arbota, transição elétrica. O controle 1208, transponda 5034, ou 1099. Chame pronto para puxar o controle Salvador, acione a identificação, desça para o nível 050, ajuste no 015, direto Itapa. Direto Itapa, desça para 050, com 10, 15, a informação é a Papa. Decolado 58, controle Salvador 08. 08. Salvador, boa noite, 3283. 3283, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, após 2000 pés, condições de curva à direita para o dia Lepa. Afirmativo, após 2000 pés, direita é lá. Azul 7-1, decolagem autorizada, pressão 0, 1-1-0 graus, 179. Livre decolagem, Azul 2-7-8-1. Será pronto, 3-1-9-7. 1-9-7, para o jornal, vou manter, pressão 0. Manter 0-3-1-9-7. 17 turno, decolado 58, controle Salvador 208. Controle Salvador, 1208, grato, uma boa noite, o azul 2781. Controle Salvador, muito boa noite, o azul 2781, decolando no perfil da saída Arbor, eleva. Contato radar, suba para o nível 200 direto Elefa. Sobe para o 200 direto Elefa, azul 2781. Voo 866, desça para 2000 pés, ajuste 10, 15 livre trajeções de altitude em encargo. Após etapa, percepta a chegada a Mari, voa Duna. E está autorizado ILS X-Ray Y0. Ajuste 10, 15, reposto estabilizado. Voo 866. Silva Silva, descida para 2000, liberado para as restrições. Controle Salvador 08. 08. Agora está 3197. 3197, contato radar na decolagem, subo para o nível 360, direto Leda. Ok, direto Leda, subindo para o 360, está 3197. Chame de Centro Recife em 128.8, Terna 120.0, tá 3283. 288.260, boa noite, tá 3283. Boa. Boa noite, meia meia, informe tráfego, posição de 1 hora, 22 milhas rumo oeste, cruzando nível 0620 para o 200, com Alfa Tango 72. Gente, boa noite, meia meia. 22781. Informo tráfego, posição de 11 horas, 21 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 070 para 2000 pés, um Bravo 737-800, não interfere direto de subida, apenas para informação. Sim, tio azul 2781. Então hoje, a autorização foi de teste de funcionamento. Autorizado, se tiver funcionamento, senhor Tati. Check, ou zero na zona. É Portugal Zero, 22, stand by, copy QNH 1015. Pode vir 1015, stand by, Portugal Zero, 22. Confirma, é Portugal? Confirma, Portugal Zero, 22, QNH 1015, stand by, to copy, ladies and gentlemen. Direto conquista. Direto conquista, azul 2781, grato. Isso é meio estabilizado. Estabilizando no localizador. Gente, complete a aproximação, chantou aí 18, decimal 95. 18, 95. Boa noite, voo 9705, posição 2, dentro da Quebec, Costa da Leão. Gente, voo 9705, agora é copo número 2. Na escuta. 166, sinal baixado, retravado. Boa noite, 66, posto autorizado que está na 0, 1-1-0 graus, 1-2-9. Voos autorizado na 1-0, voo 1-8-6-6. Chame Recife na frequência 1-2-5, decimal 1, alterna 1-3-3-9-5. Ok, 1-2-5, mono, 1-3-3-9-5, dan 3-1-9-7. Para o táxi com proveito 184, alternativa Guarulhos, autonomia 3 horas, 06 do ponto. 1099, táxi autorizado, via Índia e Alfa, para o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1195, ajuste ótimo, João Alvaro, na via. Índia Alfa, ponto de espera 18950, torre 1099. Washington, Lima, Quebec. Oito milhas para o limite da terminal, seja o radar encerrado, chame leste, frequência 120, décima 1. Michael Mike, livre táxi, ponto de guarda da sua babá. Uno 168, acione identificação, desça via Chegada Mari para nível 050, ajuste 1016. Via Chegada Mari, 050, Maranhão, e 16, solicita um desvio para 050. Empresa da Lery, mantenha a pressão no 7. Desgol 1168, desça inicialmente para o nível 100. Informo tráfego, posição agora 11 horas, 39 milhas, rumo sudoeste, até 72, passando no nível 125 e até 100. Copiou a informação de tráfego? Copiou e continuou, sim. Ajuda 761 no controle. Solo Salvador, boa noite, voo no 866. Voo no 866, táxi via Alfa e Costa XGV. Alfa XGV. Voo no 168, informe por quantas milhas de volta do dia? É mais. Sim, já pode desviar o jogo, né? Roma 168, desça os 30 amigos de voo 150. É, faz marcha, pena que não sei se não vai passar. Agora direto do agora está ficando 168. Sim, gente, Roma 168, a gente considera restrição, desça para o nível 050. 050, 168. Ajuda 781, lista restrição, mantém a subida para o nível 200. Mantém subida para o 200, ajuda 781. Confirmando curva, curva direita, ok? Curva direita, ok. Lugar 99, depois do 17, controle Salvador 208. Salvador 208, voa no 099. Salvador 22, hard copy. Desloco o tráfego à posição de 10 horas. Cliente, voa no 168. Controle Salvador, voo no 099. Voo no 099, contato radar na decolagem, suba via saída árvore para o nível 360. Via saída árvore, nível 360, voo no 099. A Azul 2781, no chame Recife, na frequência 128, decimal 8, aperta 126, decimal 0. 288, 260, grato, Azul 2781, uma boa noite. Cuca, Cipa Transition, the frequency for departure 120, decimal 8, the interface is Fox 5533, Portugal 022. Ok, this call code is 5033, left turn after the cop. Left turn after the cop, and Fox 5033, Portugal 02. Before to register up and push. Então eu vim para puxar sabe, Portugal 022, muito obrigado. 2866, mantém a posição, acho que é o mantém. Boa tarde, Mike, decolagem 2037, entro 100 graus, 139. Após cruzar 600 pés, autorizado curvar a esquerda e cruzar o campo. Afirmativo, 2 para 2 mil pés, ajuste no 0 no 6, gol 1 no 1 no 68. Autorizado e LS aqui, pista no 0, repete estabilizado. 2 mil com 1.016, foi mais estabilizado no LS, 1 no 68.